jeito, Armagedon, saindo da estaca zero. Respeito Dodô, eu mesmo eu quero. Enes, LQ e Julião, esse é o som. Só peixe graúdo, a cara é trabalho e estudo. Eu não quero o fim do mundo. Rapaziada, tem que saber o que tá acontecendo. Se essa de subir o gás, rapaziada sabe o que faz. Enes, ai. Tá antenado, chegado pra não colar mal acompanhado. Ideias por teclado, todo mundo vidrado na sala de bate-papo. Rosdônio domina o mercado, mas da Globo é pau mandado. Como dois mais dois são quatro, Armagedon sem atraso. Pensamento firmado, já tem limitado, turbinado. O que for rimado entre nós está combinado. Falo, falo, falo, mas não sou papagaio. Relato aqui não foi pinado, nem copiado. Pagando caro, se for o caso, mundo complicado. Moleque no farol acelerado, planalto desligado, muito papo furado. Na Câmara e no Senado, é mó saca aguentar otário, safado, mal intencionado. Compasso é acertado, contado, premeditado, conspirado, projetado desde o século passado. Não tem descaso, argumento aqui é disparado. Soldado fardado, fraco, não sábio, é manipulado. Porque se sente glorificado por não ter estudado. Porque vota nulo, tá bem alienado, dando brecha pra qualquer maluco e governar o estado. ACM ser presidenciável, Kotiloff ser deputado. Mas eu tô ligado pra não ser tirado, futuro não sair errado. Nosso sucesso não está conectado a seu fracasso. Século 21, segundo passo, plano iniciado. Só vai ser golaço, na estaca zero começa o arregaço.